Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de tudo, um aviso. Hoje nós estamos recebendo a visita do Matheus Faria, que é o promotor que está tocando à frente o processo de impeachment do ministro Toffoli. Então, na segunda parte, que é reservada às perguntas, eu vou passar a palavra a ele para que ele dê os esclarecimentos que vocês queiram a respeito. É um assunto da mais alta importância e que vocês não vão encontrar em nenhuma outra fonte. Quer dizer, embora a informação vai ficar restrita aos nossos alunos, ela tem que circular de algum modo. Então, muito bem, aproveitando aí os acontecimentos dos últimos dias, eu na aula passada eu tentei explicar que uma das funções essenciais da filosofia é simplesmente explicar o que está acontecendo, né, em termos que coloquem os fatos na sua devida ordem dentro do quadro geral da história humana, com a perspectiva a mais ampla possível. Existem muitos obstáculos intelectuais, psíquicos e morais a isso. O principal é que nós vivemos na era da mídia, e a mídia é exatamente, vamos dizer, as notícias que se sucedem do dia, sempre dando a impressão de que aquilo que está acontecendo é o centro da realidade. Essa é a primeira grande ilusão de que você tem que se livrar para entender realmente o que está acontecendo. Os acontecimentos do dia parecem muito importantes no dia, mas uma semana depois eles foram esquecidos. A gente nunca pode deixar de ter isto em mente. E segundo, os fatos que obtêm um destaque na mídia não são necessariamente os mais importantes. Você não pode esquecer, por exemplo, que, é claro, quando estouraram a bomba em Hiroshima, o mundo inteiro noticiou, mas quando começaram a pesquisar a bomba atômica, ninguém noticiou coisa nenhuma. Então, isso quer dizer que a mídia geralmente é a última a chegar. A ideia de que os jornalistas vivem atrás das notícias, essa é uma ideia que está atrasada há pelo menos 50 anos. Não há nada que jornalistas tenham mais horror do que notícias importantes. Se for possível, eles só publicam notícias que correspondam às categorias já publicadas. Por quê? Porque um jornal impresso ou de televisão, ele é um produto. E um produto tem que ter um perfil. De modo que o que faz o perfil de um jornal ou de um noticiário de TV? O tipo de notícias que ele publica. Isso é o que dá a personalidade dele. Então é necessário que essas notícias já estejam recortadas de antemão para combinar com o perfil do produto. Tá certo? Então isso quer dizer que inumeráveis notícias importantes terão de ser excluídas in limine. Não é por uma distorção ideológica, não é por uma censura, não é por nada. É simplesmente por um fator industrial. Quer dizer, as notícias têm que combinar entre si. É por isso que o meu colega e amigo Rolf Kuntz, que é um dos maiores jornalistas do país, ele dizia que os jornais são autofágicos, eles se alimentam dos outros e de si mesmos. Quer dizer, a edição de hoje se alimenta da edição da véspera. Então, não é de espantar que os fatos mais importantes escapem totalmente à mídia. Hoje nós já temos, a mídia moderna já tem uns 200 anos de existência. Ela começa, sobretudo, a partir da Revolução Francesa, no começo do século XIX, do começo do século XIX em diante, né, que começa a aparecer e proliferar os jornais, e mais tarde os noticiários de rádio, mais tarde os de TV e hoje os de internet. Então, com 200 anos, nós já podemos fazer, vamos dizer, um balanço deste fenômeno e entender que existe uma necessidade urgente de um novo meio de acesso às notícias. A internet, em parte, provê isso, mas acontece que a internet, por si mesma, ela abre mercados. Na hora que abre mercado, sempre tem gente com produto a vender. Tá certo? Então, o mesmo veículo que serve durante um tempo para a livre circulação de notícias, em seguida, é submetido ao mesmo modelo restritivo, né? E existe sempre, vamos dizer, uma competição entre o público usuário e as empresas que querem lhe vender alguma coisa. E essas, evidentemente, sempre acabam levando vantagem de uma maneira ou de outra. Um segundo obstáculo que existe na nossa mente, vamos dizer, é o resíduo deixado pelo pensamento de Karl Marx, que sempre tenta equacionar os problemas do poder em função de um conceito de classes sociais definidas pela posse ou falta de posse dos meios de produção, o que é totalmente errado. Nós podemos tomar como base, como critério único, o seguinte: quem possui os meios de produção jamais possui o poder. Isso é absolutamente impossível, que um sujeito seja, ao mesmo tempo, vamos dizer, um grande empresário, tem muito dinheiro, tem inumeráveis firmas, tem investimento em vários lugares do mundo, e que ele seja o ocupante do poder, seja oficialmente, seja extraoficialmente. A formação da classe política é um fenômeno totalmente independente das classes sociais, como as descreve Karl Marx. No entanto, vamos dizer, a tendência de raciocinar de novo e de novo e de novo em termos de classes sociais pode levar aos erros mais monumentais que você possa imaginar. Um erro drástico está sendo cometido agora pelos intelectuais esquerdistas, especialmente pelos petistas, quando eles tentam descrever a situação atual como uma onda conservadora a serviço da classe dominante para derrubar os representantes do povo, né? Os porta-vozes dos pobres oprimidos, que são eles mesmos. Essa visão é perfeitamente invertida. Eu duvido muito que haja em toda a esquerda nacional ainda algum cérebro capaz de apreender o que realmente aconteceu, que foi aquele fenômeno que eu descrevi com o nome de faurogramchismo, que foi tentar alcançar os objetivos proclamados por Raimundo Fauro pelos meios disponibilizados pela estratégia do Antônio Gramsci. Certo? Então você se volta contra o estamento burocrático, em seguida, aplicando a técnica da ocupação de espaço, infiltração, etc., você próprio se transforma no estamento burocrático e começa a roubar mais do que todos os estamentos burocráticos anteriores. Isso só podia dar no que deu. Se você perguntar, mas por que esse esquema não caiu ainda? Quer dizer, ele não caiu ainda, em primeiro lugar, porque não existe nenhum esquema que o substitua. E como dizia Nietzsche, só se destrói perfeitamente aquilo que se substitui. Quer dizer, então, não tendo ninguém para ocupar o poder, exceto uma classe política que tem lá as suas rusguinhas com o PT, mas que também tem o rabo preso com todo esse esquema da roubalheira aí, então a situação pode ficar como está por mais 20 anos. Pode se arrastar por mais 20 anos. Quer dizer, toda semana saindo denúncias, mais denúncias, mais denúncias, etc. E não acontece nada, os caras não caem. Eles não podem fazer nada porque eles não têm apoio popular suficiente, não são ouvidos, não são obedecidos, ninguém os leva a sério, mas eles também não deixam ninguém fazer nada. E isso pode, vamos dizer, estacionar tudo no nosso país por mais 20 ou 30 anos. Um terceiro obstáculo à compreensão do que se passa é o tradicional ódio brasileiro ao conhecimento. Não é desprezo, é ódio, é uma coisa incrível, incrível, incrível. Justamente pela fragilidade das nossas instituições de cultura, que estão sempre, vamos dizer, à mercê, seja de interesses comerciais, seja de interesses partidários, e que nunca têm autonomia, nós podemos dizer que a alta cultura nunca foi um fator agente no nosso país. Ela sempre foi, vamos dizer, um elemento secundário, um auxiliar, né? Ou um enfeite. Às vezes é enfeite da religião, às vezes é enfeite de um partido político, e às vezes é enfeite de um banco, ou de uma grande empresa, por exemplo. Você vê, o Banco Itaú, por exemplo, tem uma revista de cultura, que, evidentemente, entende cultura como chiqueza, né? Isso que é outro elemento também muito, muito presente, né? Quando você vê publicações que marcaram época, por exemplo, na história do jornalismo brasileiro, são sempre publicações chiques, como a revista Senhor, a revista Realidade, a revista da Abril, etc., etc. Então você tem, vamos dizer, uma espécie de fornecimento de diversões de alto nível para as classes mais abastadas, que evidentemente vem nisso, vamos dizer, uma lisonja, algo que as anima de algum modo. Você acha que é Casa do Saber financeiro? Característico. E você vê que no Brasil qualquer iniciativa cultural que apareça, ela sempre toma a mesma direção. Ela sempre quer alcançar, vamos dizer, a classe alta, né? Supondo-se que a classe alta é a classe mais culta, o que é uma coisa inteiramente absurda, porque eu não conheço pessoas mais incultas do que os ricos brasileiros. É uma coisa absolutamente vergonhosa. Eu os conheço muito bem. Eu posso dizer até os nomes um por um. Fulano é uma besta quadrada, esse aqui é analfabeto, esse aqui só anda de quatro e assim por diante. Então, mas, quando começa uma iniciativa, você vê o caso das realizações, as realizações tomou o mesmo rumo. Vamos lá na classe alta, etc. Então está de novo confundindo, né, a cultura com a chiqueza, a elegância, etc. Então tudo isso é um fenômeno da sociedade subdesenvolvida mesmo, onde tudo é visto de uma maneira diminutiva, né, e tudo vem carregado de um tremendo complexo de inferioridade que busca se compensar das maneiras mais inventivas que você possa imaginar. Tudo isso, gente, pesa sobre cada um de nós, porque não é assim, não é as classes altas que fazem isso. Todo mundo pensa assim. Né? Quer dizer, se você não tem, vamos dizer, órgãos de cultura, por exemplo, você não tem uma imprensa cultural, você não tem uma mídia cultural suficientemente desenvolvida, tá certo? Então, o que acontece? A mídia popular assume o lugar da imprensa, da mídia de alta cultura. Não é isso? Então, por exemplo, se você pega um fenômeno como essa revista New Criterion, que tem aqui, que já está durando 30 anos, isso nunca aconteceu no Brasil. A não ser quando aparece uma revista vinculada ao interesse partidário, como a revista Civilização Brasileira, era do Partido Comunista, e a revista Brasiliense, que também era do Partido Comunista. Então, assim, a alta cultura, ela é sempre instrumental, ela sempre deve servir para alguma coisa. Você tinha a revista Convivium, que era da Igreja, tá certo? Então, é uma entidade cuja finalidade não é eminentemente cultural, mas que se apropria do meio da alta cultura para alcançar os seus objetivos, que podem ser até os mais nobres possíveis, mas o efeito é sempre o mesmo, quer dizer, você subordina a alta cultura a outras finalidades. E isso é uma coisa tão natural nas pessoas, tão natural, que, por exemplo, muitas pessoas que tomam conhecimento do meu trabalho, elas continuam achando que a finalidade principal é fazer delas conservadoras. Eu digo, não, conservador tem um monte. É isso. Eu queria fazer pessoas capazes de produzir alta cultura. É isso. Então, como o fator básico da decomposição da nossa cultura foi essa ascensão da esquerda desde os anos 70, 80, que instrumentalizou tudo, então é evidente que você vai ter que estar contra isso. Se você quer fazer alguma coisa produtiva e valiosa, você vai ter que estar contra isso de qualquer maneira. Mas é claro que ser conservador não resolve absolutamente nada. Então, nós estamos cheios aí de conservadores que estão dando um show de canalice, de burrice, de incompreensão das coisas, né? E, sobretudo, na hora em que um certo movimento político contra a esquerda se avoluma popularmente, é claro que a classe política e várias entidades que a controlam de algum modo, né, olham aquilo e já vem aparecem dois cifrões no olho, né? Quer dizer, como é que nós vamos ganhar dinheiro com isso? Como é que nós vamos ganhar poder com isso? E se aproxima dos líderes, entre aspas, dos movimentos, e como são pessoas inexperientes, os fazem de trouxa, que é uma coisa absolutamente maravilhosa. Então, eu, quando comecei esse curso, eu pensava assim, falei, bom, nós temos que prosseguir esse trabalho por uns 20 anos, tá certo? Para criar uma nova alta cultura no Brasil, e pode ser que isto mais tarde resulte, vamos dizer, num melhoramento do nível da política brasileira, pode ser, mas não menos de 20 ou 30 anos. Bom, passaram-se 5 ou 6 e explode esse movimento anti-PT. Claro, a minha primeira reação foi, bom, isso aí é uma ejaculação precoce, você não tem retaguarda suficiente para isto, e o risco da coisa se perder é muito grande, como aliás já está, grande parte já foi perdida. Se você perguntar o que ainda existe de efetivo que se está fazendo contra o esquema comum no PT, isso mesmo que se fazia antes, que são as denúncias de mídia e um ou outro processo judicial. Isso aí é o máximo que está se fazendo. Politicamente não está se fazendo absolutamente nada, tá certo? E nem se pode fazer quando se está dentro daquela categoria que o próprio Lula definiu, são as pessoas que não têm perspectivas de poder. Eles não querem disputar o poder com os caras e tirá-los de lá. Eles querem simplesmente reclamar, querem protestar. Então, eles ainda têm, a maioria das pessoas envolvidas nisso ainda tem a atitude do subordinado. Né? Que você pode pedir um aumento, você pode reclamar contra a segurança do trabalho, etc. Mas você não vai querer derrubar o patrão e tomar o lugar dele. Então, quer dizer, esse princípio hierárquico da sociedade brasileira continua, tá vigente 100%. E, por uma ironia, os caras que eram contra, né, esse princípio hierárquico, agora eles são o topo da hierarquia e eles querem mantê-la a todo custo. Então, isso quer dizer que o número de fatores, vamos dizer, que perturbam, que nublam, que obscurecem a visão das coisas no Brasil é muito grande, muito grande. É um problema muito diferente do que acontece aqui nos Estados Unidos. Aqui você tem realmente, vamos dizer, uma conspiração de grandes interesses financeiros e políticos para manter a situação do jeito que está. Então, aqui existe realmente um controle da mídia. Né? Você sabe aqui, a gente até sabe quem controla a mídia. Então, pela mentalidade dos caras, dá para você prever mais ou menos o que eles vão fazer. Né? E é claro, por exemplo, agora essa questão do casamento gay, é claro que eles não iam descansar enquanto a Suprema Corte não aprovasse o casamento gay. Né? E é claro que nessa altura, vamos dizer, os problemas substantivos que estão ligados ao fenômeno não são discutidos de maneira alguma. Né? E o que se vê são reações emocionais, a favor e contra, evidentemente. Mas isto é o máximo que aparece. Né? Discutir os problemas efetivos não é possível. Um problema é o seguinte, antes da Suprema Corte aprovar isso aí, o casamento gay já estava vigente em 32 estados americanos. E o número de casamentos gays era 10% de 1% do total de casamentos. O que caracteriza, evidentemente, bom, então, o que os caras estão querendo não é casar. A finalidade do casamento gay não é conceder a eles um direito que os heterossexuais têm. É simplesmente fazer a propaganda do homossexualismo, com casamento ou sem casamento. Então, esse é um dos problemas, né, fundamentais, quer dizer, que está aí há anos e eu não vi ninguém analisar isso aí. Eu simplesmente assinalei a coisa numa notinha no Facebook, mas também não tive tempo de analisar. Que é o fato de que, ao longo de toda essa discussão, o casamento é visto como um direito e um benefício, um privilégio de uma certa parte da população que outra parte está disputando. Mas acontece que todos nós sabemos que o casamento não foi feito para estimular a heterossexualidade, para santificá-la, para promovê-la, mas ao contrário, para limitá-la. Todo mundo sabe disso, né? Agora, o propósito do casamento gay não é este. Você vai dizer que agora nós vamos impor a monogamia civil a toda a comunidade gay? É isso que eles querem? Eles estão lutando por isso? Não nos deixem mais fazer sexo grupal, não nos deixem mais ficar transando no meio do Jardim do Trianon. Né? Bote um casamento na gente, né, e nós viraremos cidadãos decentes. Será que é isso? É claro que não. Então, é o contrário. O casamento gay é o contrário do casamento hétero. O casamento hétero é uma limitação que se impõe à prática heterossexual em vista da ordem social e de bens maiores, de criança, da proteção às crianças, etc, etc. O casamento gay, ao contrário, é um salvo-conduto para que eles façam sexo dentro ou fora do casamento, o quanto que ninguém possa falar mal. Então, o sujeito alegar que isso é igualdade já é uma coisa de maluco, evidentemente. Então, mas quando dizem coisa de maluco, falam, bom, malucos são os repetidores da coisa, mas quem inventou não é maluco de jeito nenhum, isso aí são engenheiros sociais altamente habilitados. E esse, aliás, é outro obstáculo à compreensão das coisas que se passam tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, mas a compreensão disso pelos brasileiros, não necessariamente pelos americanos, é justamente a falta de visão do tamanho do esquema que está promovendo, tamanho e durabilidade do esquema. Você vê que no Brasil o número de pessoas que tem alguma ideia, mesmo vaga, a respeito disso é ínfimo. Então são pessoas que veem as coisas acontecendo, não sabem de onde elas vieram e ficam atarantadas e têm reações emocionais, né? Às vezes ficam chocadas, né? e chocadas, indignadas, e apopléticas, e às vezes em função disso aparecem com uma argumentação perfeitamente insuficiente, quando não ridícula, que só os expõe ainda a um escárnio maior ainda, e alguns dos melhores são assim. Mas, em suma, esse pessoal conservador liberal entrou em cena sem ter a menor ideia do que estava acontecendo e de onde estava entrando. Então, eu lembro a vocês, por exemplo, que no começo da década de 90, o PT tinha um serviço de informações com milhares de agentes infiltrados em tudo quanto é empresa privada, empresa estatal, banco, repartição pública, universidade, escolas militares, etc., etc. E reunia todas essas informações em quatro computadores que estavam na casa dos seus adversários no começo dos anos 90. Você vê que o pessoal da direita até hoje não tem nada disso, não tem nem tenta ter. Se você pegar, por exemplo, o número de teses universitárias sobre o fenômeno da ascensão da direita que apareceu nos últimos meses, é superior a tudo quanto a direita escreveu sobre a esquerda ao longo de 40 anos. Então, o que é isso aí? É o desprezo pelo conhecimento. E aí nós temos que reconhecer que o pessoal da esquerda tem menos desprezo do que a direita. E isso é uma das vantagens deles. Quer dizer, o pessoal da esquerda respeita os seus intelectuais, sabe que precisa deles, mesmo quando são charlatães, precisa deles de algum modo. E eles compreendem a regra do Sun Tzu, que é conhecer o inimigo. O pessoal da direita não quer conhecer o inimigo. Tem preguiça, tem horror, tem às vezes tem medo, tem nojo. Não quer saber. Eu digo, bom, mas se você não quer sujar as mãozinhas, como é que você vai entrar numa briga desse tamanho? Simplesmente não é possível. Em suma, os fatores que obscurecem a visão das coisas são tantos e tantos e tantos e tantos que o simples fato de toda semana eu estar tentando esclarecer já é, para mim mesmo, um esforço intelectual monstro, porque é você desfazer milhões de confusões toda semana. De novo e de novo e de novo e de novo e de novo. E, sobretudo, falar para pessoas que não querem saber disso. Vocês querem, os alunos querem, mas, em geral, o público que se orbita em volta. Você vê aqui, a gente tem uns 3 ou 4 mil alunos, mas a minha página no Facebook é seguida por 200 mil pessoas. Então, você tem ali 196 mil que não querem compreender a situação, querem simplesmente se livrar do problema o mais rápido possível. Tá certo? Então, se recai de novo no mesmo problema do ódio ao conhecimento. É isso. Outro problema do ódio ao conhecimento é que você conhecer algo é saber algo que os outros não sabem. É sempre assim. Se você sabe só o que todo mundo sabe, então quer dizer que você não sabe nada. Quando você descobre alguma coisa, você sabe uma coisa que os outros não sabiam. E isso, naturalmente, cria o problema desaculturante. Você já fica fora do seu meio social. E daí começa aquele negócio, a minha namorada não vai mais me chamar de meu fofinho, os meus amigos não vão mais gostar de mim. Né? E eu tenho tentado remediar isso promovendo o encontro, a amizade entre os meus alunos, para que eles criem um outro meio social que lhes dê um suporte. Mas mesmo isso, né, é apenas um paliativo. Porque uma alta cultura é feita eminentemente por pessoas capazes de ficar sozinhas. Por pessoas que estavam mais interessadas em compreender as coisas do que em ser compreendidos. Eu não posso esquecer que eu fiquei durante 30 ou 40 anos sem ter com quem conversar a respeito daquilo que eu estava estudando. E se não fosse isso, eu não teria compreendido coisa nenhuma. Isso quer dizer que este isolamento, ele é socialmente inconveniente, mas ele é intelectualmente muito proveitoso. Quer dizer, você saber coisas que você não tem uma linguagem comum com os outros para explicar, te força a desenvolver essa linguagem. E é isso mesmo que faz uma alta cultura. É a criação, vamos dizer, de novos meios de dizer. É isso? Novos e mais adequados à situação e mais eficientes de algum modo. Então, você, por exemplo, você acha que você pode combater toda esta corrupção, esta canalice comunopetista, usando chavões, tá certo? Você já está perdido, você está absolutamente liquidado. O que você disser não vai pegar de jeito nenhum, só vai provocar uma coisa, provocar ódio. Só que não é ódio impotente. É? Ódio impotente é o que os caras têm contra mim. Isso aí é uma massa de ódio impotente como nunca se viu na vida. Você vê, hoje um cara botou uma notícia de que o Olavo tinha morrido. Tem um sujeito que botou assim, não brinque com meus sentimentos, porque na hora que eu soube disso, eu já estava festejando, daí soube que ela faz sua decepção. Né? Então, esse é um ódio tremendo. Eu digo, escuta, mas se eu quero ficar dentro de casa torcendo pela morte do Olavo de Carvalho, matando galinha preta, o que, que vai acontecer? Não vai acontecer absolutamente nada. Né? Se você botar lá no Facebook, expelir todo o seu ódio ao Olavo de Carvalho, o que, que vai acontecer? Nada. O Olavo de Carvalho vai vender mais livro, ele vai ter mais público, e vai continuar assim do mesmo jeito. Portanto, não inflói nem contribui. Tá certo? Mas, se você entra na linguagem desse pessoal, se você está falando contra eles na linguagem deles, você vai perder. Né? Porque eles vão te acertar no coração. Eles vão fazer você sofrer. Tá certo? Por quê? Você quer a aprovação social. Você quer que eles gostem de você. Né? E isso é a coisa mais perigosa do mundo. Você combater pessoas que você quer que concordem com você. Que você quer que te compreendam. Que você quer que gostem de você. Isto é suicídio. Isto, eu não estou brincando. Isto mata. O Paulo Francis morreu por causa disto. Né? Ele descia o cacete na esquerda, mas ele os considerava seus amigos. Então, a rejeição maciça foi mais forte do que ele aguentou. A hora que fizeram uma coisa brutal contra ele, foi chocado, teve um infarto e morreu. Né? Então, isso quer dizer o seguinte, você só pode combater eficazmente pessoas que você não quer como seus amigos. Nunca na sua vida. Eu nunca vou aceitar você como meu amigo, de jeito nenhum. Né? É porque eu sou esquerdista, porque eu sou gaysista? Não, porque simplesmente porque você não presta. Né? Então, não é um problema de ideias. Também essa é outra coisa, quer dizer, esse combate de ideias. O pessoal no parlamento fica lá, ah, nós vencemos um projeto de lei. Mas vencer um projeto de lei é a disputa parlamentar normal numa democracia. Né? O que nós estamos vivendo não é uma democracia. Não faz sentido você dizer que um partido, um movimento, aparelhou o Estado inteiro e continuar raciocinando como se fosse ainda um Estado de direito normal. Não faz sentido, ou uma coisa ou a outra. Se houve aparelhamento, então acabou a democracia, acabou o Estado de Direito faz muito tempo. Então, não se trata de usar os meios do Estado de Direito, você tem que criar novos meios. Não é isso? E esses meios não têm como ser os meios institucionais do Estado de Direito, embora esses você deva usar esses também. Tá certo? Então, o medo de ver o horror da situação, quer dizer, o medo de ficar com medo, é outro fator, né, paralisante. É a história do senta que o leão é manso, né? Todo mundo sabe, conhece essa história, né? Então, o leão não é manso, se você sentar, ele vai comer você, tá entendendo? Mais ainda, a redução de toda essa questão a um problema de esquerda e direita, de conservadores e esquerdistas, é um negócio absolutamente trágico. Porque não é este o problema. Né? Isso foi um agravante do problema. Né? Mas a destruição da alta cultura já vinha antes. Todos os fatores, vamos dizer, de autoritarismo do Estado já estavam aí antes. E o PT simplesmente os agravou e acrescentou a eles, vamos dizer, uma roubalheira absolutamente formidável. Tá certo? Mas tudo isso já estava aí. Então, de certo modo, toda a política brasileira já convidava, né, esse negócio. Você pode esquecer que em 1974, hoje o pessoal celebra 1964, tem saudade de 1964. Mas do que foi esse 1964? Ele foi uma revolução no sentido estrito, quer dizer, um grupo iluminado que achou que tomando o poder, concentrando todo o poder na mão deles, eles iam resolver todos os problemas. Quer dizer, foi uma revolução e não uma revolução social. A revolução no sentido estrito da coisa, que é um projeto de mudança social profunda mediante a concentração do poder. Então eles já criaram um modelo, só faltava trocar os ocupantes, o que não foi muito difícil. Tá certo? Agora, se a gente perguntasse, mas quando que nós vamos começar, vamos dizer, a exercer efetivamente a democracia? Não é isso? Quando que a voz do povo vai pesar em alguma coisa nisso aí? Eu digo, bom, a hora que o povo se organizar. Mas esse é outro elemento que as pessoas realmente não entendem. Quando se fala em política no Brasil, o pessoal logo imediatamente pensa em Brasília. Quer dizer, a política institucional, a política parlamentar, a política eleitoral. Quer dizer, é o mesmo aparato formal do Estado de Direito que é tido como sinônimo de política. Eu há anos digo, mas a política não é isso, meu filho. A política é poder. E poder significa o seguinte, quantas pessoas te obedecem? Isso é que é ter poder. Não é isso? Quer dizer, qual é a massa que está do teu lado? Esse é um elemento, o outro elemento é, evidentemente, o poder armado. Tá certo? Então, quando eu falo organização da sociedade, é a organização em profundidade, na chamada capilaridade, quer dizer, penetração em escolas, em sindicatos, em igrejas, etc., etc., e criando gradativamente uma rede de comunicações para que, quando se solta uma palavra de ordem, ela se espalhe. Hoje em dia, facílimo, com a ajuda da internet, se espalhe e provoque, vamos dizer, uma obediência automática. Você veja, por exemplo, que quando houve aqueles atentados na Espanha, né, o pessoal da esquerda resolveu virar o jogo e fazer do governo conservador o culpado de tudo. Em 24 horas você tem a massa na rua. Você acha que isso aconteceu do nada? Não. No Brasil aconteceu do nada. Quando convocaram os passeatas 15 de março, do nada, vão para a rua, todo mundo veio. Isso é um milagre, isso nunca aconteceu na história do mundo. Em geral, todas as movimentações de massa são precedidas pela organização da massa e pela criação da rede. Isso se chama exatamente uma rede, né? É uma rede de comunicação, nas quais, vamos dizer, de qualquer dos pontos que surja a palavra de ordem, quer dizer, não precisa ser um líder, um chefão, não, qualquer um lança a palavra de ordem, e se ela for, se a massa for sensível àquilo, todo mundo vai para a rua lutar por aquilo. É isso que está faltando no Brasil. Quer dizer, uma possibilidade de você repetir o 15 de março mediante convocação e no momento que for propício. Né? Isso está faltando, mas quando apareceu aquele negócio da marcha para Brasília, eu vi de novo o pessoal. Eles estão fazendo política na rua, que é a verdadeira política, e eles pensam que a política está em Brasília. Quer dizer, é um erro que eu vejo como similar e inverso ao erro do PT. O PT não sabe quem é elite e quem é povo. E esse pessoal não sabe quem é, quem manda e quem é mandado. Então, naquele momento, no 15 de março, só o povo tinha poder. Ninguém mais tinha. Então, depois você reúne todo esse poder imenso e o devolve a quem o tinha jogado fora. Né? Não esqueça que no 15 de março ninguém aceitava político nenhum nos palanques. Portanto, foi a rejeição integral da classe política. Rejeição integral das famosas nossas instituições. E em seguida, vamos restaurar as instituições usando essa energia popular que justamente estava contra elas. Quer dizer, é uma rede de equívocos, de erros brutais que reflete justamente a destruição da alta cultura e, portanto, a destruição da inteligência. As pessoas não percebem o que está acontecendo. Então, é aí que volta, vamos dizer, a nossa missão no negócio. A nossa missão não é derrubar o PT. A nossa missão não é botar os esquerdistas na cadeia. A nossa missão é tentar restaurar a inteligência no Brasil. Sem isto, nada mais vai adiantar. Porque se o sujeito está cheio de problemas, além dele estar cheio de problemas, ele é burro, qual que você deve resolver primeiro? Qual problema você deve resolver primeiro? A burrice dele, né? Se ele é burro ou louco, eu falo, bom, temos que consertar primeiro a cabeça dele e depois o resto. Agora, vamos considerar primeiro a conta bancária dele, o casamento dele, a educação dos filhos dele, a indumentária dele, e depois, no fim, ele fica inteligente, que é o quê? A cereja do bolo, é um enfeite. Voltamos à concepção da cultura como adorno. A ideia da cultura como adorno perpassa a sociedade brasileira desde o mais fundo, desde o mais miserável até o mais rico. Você vai desde o mendigo até o Eike Batista, todo mundo pensa assim. Porque eles entendem que a cultura é uma coisa boa, a cultura vem com prestígio, vem do exterior, etc., etc. Então, deve ser uma coisa boa e deve ser uma coisa desejável. Mas é difícil de adquirir. Mas então, nós podemos adquirir um símbolo dela. O que é o símbolo? É uma revista elegante, né? É um título universitário. São esses símbolos externos. E a cultura, como atividade interior, como esforço de compreensão e de expressão, ela desaparece. Isso, quer dizer, eu estou esperando há anos. Eu leio muita coisa que se publica no Brasil. Tenho muito interesse por cultura brasileira. O livro pode ser até ruim, eu leio. Bom, às vezes, no meio, lá tem algum sinal de inteligência. Mas há muito tempo eu não estou encontrando nada, não. Agora, o que tem surgido é no campo político-jornalístico. Então, livros que denunciam, né, corrupção, ou que falam do movimento comunista, bom, estão começando a aparecer. Esse, claro que isso é bom, porque isso faz parte da informação básica, mas isso não é alta cultura ainda. Não é isso? Então, por exemplo, eu quero realizar um segundo encontro de escritores brasileiros aqui. Olha, está difícil encontrar escritores brasileiros. Né? Tem muita gente que está publicando livro, mas não é porque você publicou um livro que não é escritor. Então, qual é a diferença entre, vamos dizer, um livro de polêmica jornalística e um livro que tem um valor literário? Né? A diferença é imensa, mas ela parece que se tornou incompreensível. Eu digo, o livro que não contribui com a criação de novos meios de expressão apropriados à situação, ele está fora da literatura. Quer dizer, que se ele escreve, por exemplo, contra a situação, mas nos mesmos termos o jornalismo já faz, ele está fora da literatura, evidentemente. Então, nos atendo aos critérios tradicionais da literatura, o número de escritores que tem no Brasil hoje, olha, não chega a uma dúzia. Quer dizer, como é que um país de 200 milhões de habitantes tem 12 escritores? Como é possível uma coisa dessa? E como é possível que as pessoas queiram resolver as situações políticas e até econômicas sem passar por isto? Estão querendo um milagre, é absolutamente impossível, isso não existe. Quer dizer, está querendo que o sujeito burro continue burro e resolva todos os seus problemas. Isso não existe, pô. Nunca aconteceu no mundo. Tá certo? Então, às vezes pode haver a alta cultura, como aqui nos Estados Unidos existe, é muito vigorosa. Aqui o problema é outro, completamente diferente. Aqui é um problema de falta de meios políticos. Né? Aqui, vamos dizer, a mídia foi assambarcada por 6 empresas, isso vai fazer 30 anos, e hoje nós vemos as consequências disso. Certo? O pessoal não percebeu o que estava acontecendo e ficar lá cuidando da alta cultura e não cuidar da política. Exatamente o contrário do que estão fazendo no Brasil. O Brasil só pensa em política e não pensa na alta cultura. Então, vamos dizer, a nossa obrigação continua a mesma. Nós temos que pensar no Brasil, não é de agora, não é do ano que vem. Temos que pensar no Brasil daqui a 20, 30 anos. Não sabemos se esse Brasil vai existir. E tem muita pessoa dizendo, não, nós já estamos no apocalipse, Jesus Cristo vem aí, vai acabar com tudo. Né? Então, tem que pensar, e se o apocalipse for amanhã, isso vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada, a sua obrigação continua exatamente a mesma. Se o mundo vai continuar ou não, não é da sua conta. O próprio Jesus disse que não é nem da conta dele, é Deus Pai que vai decidir, pô, né? Ele disse, eu não sei qual é a data do fim do mundo, meu pai que decide. É? Então, quer dizer, você raciocinar a partir da premissa do fim do mundo, aliás, é um erro muito comum aqui nos Estados Unidos, quer dizer, o número de especialistas em apocalipse que tem aqui é enorme, todo mundo dando palpite, todo mundo lê Bíblia o dia inteiro e fica interpretando tudo em função do apocalipse. Eu digo, olha, nós só podemos tomar como premissa coisas que já aconteceram, coisas que não aconteceram. Seja a revolução, seja o fim do mundo, não pode ser premissa de nada. Tá certo? Você não pode raciocinar a partir delas. Elas podem ser a conclusão. Tá certo? Mas, quer dizer, esta recolocação, também a recolocação religiosa dos problemas, quer dizer, onde falta a alta cultura, a religião começa a ser o ersatz, o sucedâneo da alta cultura. Isso. Então, e evidentemente, aí ela se prostitui. É isso? E a coisa mais fácil do mundo é você ler Bíblia e achar que toda a solução de todos os problemas está lá. E o número de pessoas que pensam assim é incrível. Isso é o quê? É o ódio à cultura. Eu não preciso de conhecimento, eu tenho a Bíblia, isso me basta. O sujeito acha que isso é uma expressão de santidade. Não é isso? Mas presta atenção. Deus nunca disse que as palavras dele bastavam. Ele nunca, nenhuma vez disse isso. Isso é só o que você tem que ouvir, não tem que ouvir mais nada, não tem que saber mais nada. Mesmo porque para você entender aquilo, você precisa saber um montão de outras coisas. Então, e também tem na Bíblia várias vezes, olha, meu povo se estrepa por ignorância. Quer dizer, não tem justificativa para isso aí. Esse tipo de irracionalidade bíblica é um fenômeno também, dos Estados Unidos, existe um livro interessante sobre Richard Hofstadter, o anti-intelectualismo nos Estados Unidos. Você vê que tem muitas igrejas protestantes aqui que elas cultivam essa espécie de inocentismo. Eu não sei de nada, eu só leio a Bíblia, eu não me contamino com cultura mundana e assim por diante. Isso também existe no Brasil, isso foi introduzido, na verdade, pelas igrejas protestantes. A Igreja Católica, ao contrário, sempre promoveu a alta cultura no Brasil. A alta cultura brasileira foi produto das seguintes coisas: o Exército, a Igreja, o Partido Comunista e a Maçonaria. Por isso que fizeram, tudo que existe foi feito por essas quatro instituições. O que já é também um mau sinal, porque significa a iniciativa individual, que é o essencial na alta cultura, está faltando, e se não tem um suporte institucional, nada se faz. Tá certo? Foi levando tudo isso em conta que eu comecei esse curso, e na verdade eu comecei tudo que eu estou fazendo. Eu tenho que mostrar para esses caras que na alta cultura só existe uma força, é a criatividade individual, é só ela que pesa. Quando você pega, vamos dizer, numa geração aparece um Goethe, um Shakespeare, ele é a força, ele é o centro dos acontecimentos. As instituições não interessam absolutamente. Né? Que instituições deram suporte a Shakespeare ou Goethe na época deles? Você nem sabe mais quais são. Tá certo? Então, ao contrário do que acontece na política e na economia, onde tudo tem que ter um suporte institucional, na alta cultura não é. É o indivíduo mesmo que vai com a sua cara e com o seu corar e impõe, então, a sua posição ali no meio. O intelectual moderno, a figura do intelectual moderno, foi inventada por Dante Alighieri. Foi o primeiro intelectual moderno. O que é o intelectual moderno? É um indivíduo que, sem suporte institucional nenhum, sem ser representante de ninguém, tá certo? Ele olha a sua sociedade e a julga com correção e diz a verdade a respeito dela. Dante botou até papas no inferno, pô. Hein? Eu não pus o Papa Francisco no inferno, eu só falei que ele é um idiota. E o professor fica escandalizado com isso. Eu digo, você não viu o que o Dante fez. É? E o Dante é o maior poeta católico de todos os tempos. O Dante é a cultura católica. É? Não porque ele representasse a Igreja. É? Simplesmente porque ele era católico. Ele não tinha nenhuma retaguarda institucional. Então, é este o modelo que nós temos que seguir. Vamos dizer, e aqueles que não se consideram, vamos dizer, capacitados para assumir essa espécie de solidão criadora, certo? E acumular conhecimento, experiência, etc., para ter o que dizer, eles estão fora da jogada, evidentemente. Claro que podem sempre ajudar, podem constituir um público consumidor para produções, etc., mas nós precisamos eminentemente dos criadores. Então, vamos dizer, a falta de ambição criadora é outro problema no Brasil. O sujeito, se ele é criado desde pequenininho com a ideia de que a cultura é um treco muito importante, muito, muito chique, né? Ele vai achar que ele pretender aquilo é uma vaidade, né? Eu digo, bom, vaidade é você querer os efeitos sociais disso. Vaidade é você querer os prêmios literários, é você querer o lugar na academia, etc. Mas a produção, não. Você dizer, eu vou fazer aqui uma obra que vai durar mais do que o Brasil, não tem vaidade nenhuma. Isso é uma coisa que você está dando para o mundo, você não está exigindo nada. Aí você vê, o que, que o Mário Ferreira ganhou com tudo que ele fez? Não ganhou absolutamente nada. Ele não teve prêmio nenhum, nem quis o prêmio, mas ele fez o que tinha que fazer. É assim que se faz. Agora, também acontece que o meio brasileiro não absorveu até hoje nem o Mário Ferreira dos Santos. E, pior, que tudo que eu escrevi já está mais ou menos na mesma situação do Mário Ferreira dos Santos. Quer dizer, é uma obra que está construída, publicada de algum modo, e que é inassimilável. Eu imagino, por exemplo, se você pega um intelectual médio uspiano, você pega aí um Vladimir Safatli, um Clóvis de Barros, um desse, disso, quanto tempo esse sujeito precisaria para ele apreender mais ou menos as estruturas básicas do pensamento do Olavo de Carvalho? Digo, 20 anos. No mínimo, 20 anos de muito esforço, se fosse subsidiado para fazer isso. Se não for subsidiado, não vai fazer. Nem o Brasil, ninguém estuda nada se não tiver uma verba do MEC, da FAPESP, do Reicopar, do Banco do Brasil, do Banco Itaú, sobretudo da Petrobras. Né? Então, eles não vão fazer esse esforço. E o pessoal conservador, não adianta nada você ser conservador se você pratica o seu conservadorismo segundo os mesmos cânones do que os caras praticam na esquerda. Com o mesmo ódio ao conhecimento, com a mesma falta de ambição intelectual, com a mesma falta de ambição criador, tá certo? E com a mesma timidez. Eu considero que todo tímido é um canalha. Em primeiro lugar, porque o tímido ele sempre acha que todo mundo está prestando atenção nele, por isso mesmo ele fica com vergonha. Quando você vai ver, ninguém está prestando atenção nele, de maneira alguma. Então, o sujeito fica no canto da sala, assim, quietinho, para que ninguém o veja. Eu falo, mas se você lançar, levantar e ficar pelado aí no meio, ninguém vai olhar. Então, agora, se você disser alguma coisa importante, valiosa, pode ser que preste atenção. Então, o tímido sempre se considera o centro do mundo. Então, timidez é vaidade. Não é isso? Você não é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Você não está falando com lobos, com ursos, com macacos, está falando com seres humanos que são iguais a você. Tá certo? Então, sobretudo, a timidez é uma arrogância, o sujeito que quer ser aprovado antes dele fazer qualquer coisa para ser aprovado. Não é isso que significa arrogância, abrogar, quer dizer, você já pede antes, já exige antes, exige o aplauso antes da performance. Mas o próprio caráter, vamos dizer, hierárquico da sociedade brasileira é um outro fator de timidez. Se você estudar a formação da sociedade brasileira, você vê que foi assim desde o início, quer dizer, você tinha meia dúzia de senhores de terra que mandavam em tudo, que eram onipotentes, o Estado pertencia a eles, eles mandavam fazer acontecer, e o resto era um bando de pé rapado e metade era escravo. Porra. Isso é a população brasileira. Quer dizer, como é que o sujeito vai sair da condição de escravo para se tornar um cidadão se as pessoas metem na cabeça dele que cidadão, ser cidadão é ter certos direitos? Eu digo, não, meu filho. Cidadão é exercer um poder. Você tem que ocupar o seu espaço. Agora, como é que você vai ocupar o seu espaço? Então você espera uma verba da Fundação Ford, recebe as instruções todas da ONU e repete aquelas bobagens da ONU em favor negritude, é casamento gay, é feminismo, é abortismo, etc. E você acha que isso aí é cidadania. Fala, mas meu Deus, isso aí não é, isso ainda é a velha escravidão. Você está recebendo o discurso pronto, idiota. Quer dizer, se você não é capaz de examinar a situação objetiva e ver onde ele aperta o sapato e explicar isso, você vai continuar sendo sempre um escravo, né, que faz o que lhe mandam. Vocês assistiram aquele filme Queimada, onde eles fazem uma... filme com Marlon Brando, né, tem uma ilha lá, onde tem uma plantação de cana, sei lá o quê, e está tendo um começo de agitação, de rebelião escrava, então eles mandam um oficial inglês lá para dar um jeito na história, que é o Marlon Brando. E ele chega lá e ele promove um golpe de Estado para derrubar o governante português da ilha e criar uma nacionalidade. Chega na hora do ataque ao Palácio do Governo, o inglês pega a mão do suposto líder, né, fabricaram um líder, ele pega a mão e dirige a pistola na direção da barriga do governante português e dispara. Quer dizer, é a mão que foi dirigida de fora. Os nossos movimentos sociais são todos assim. Quer dizer, eles repetem o esquema de escravidão na hora que dizem que estão lutando contra a escravidão. Então, enquanto, por exemplo, você dificilmente você vê alguém que seja capaz de descrever a sua situação de maneira objetiva, real, que corresponda aos fatos e não a estereótipos importados. Se não vê isso, então quer dizer que você já é ideologicamente escravo. E você está lutando contra a escravidão com a ajuda do seu futuro dono. Você vai trocar de dono. Isso já aconteceu várias vezes no Brasil. Todas as nossas rebeliões, revoluções são sempre assim. É sempre um grupo iluminado, em geral com algum suporte estrangeiro, que derruba um outro grupo e ele vira o dono das coisas. Isso aconteceu na Revolução de 30, aconteceu na Proclamação da República, na Revolução de 30, em 64, no Diretas Já, na Redemocratização. E é sempre assim. Agora, quando você começa a ver, uma das coisas que eu quis fazer e estou fazendo é despertar nas pessoas o seguinte senso. Você tem uma inteligência, você é capaz de conhecer a realidade objetiva e você é capaz de expressá-la com algum esforço. E eu acho que todos vocês que estão ouvindo esse curso, todos já experimentaram isso. E todos, evidentemente, ficam maravilhados quando descobrem. Ah, mas eu também posso fazer. Fala, claro que pode, todo mundo pode. Nós não somos macacos, não somos sagui, nós somos seres humanos. Né? Então, a nossa capacidade, vamos dizer, a inteligência objetiva é própria do ser humano. Só o ser humano tem inteligência objetiva. Os animais não conhecem uma dimensão que se chama realidade. Eles só conhecem aquilo que o Xavier Zubiri chamava de estimulidade. Eles recebem os estímulos do exterior e reagem a esses estímulos de maneira pontual. Então, e passa séculos e milênios, essas reações básicas não mudam. Essa semana mesmo eu estava lendo a narrativa de um naturalista do século XIX, e ele descobriu o seguinte: um urso, quando você atira nele, ele instintivamente corre na direção de onde veio o tiro. E você pensa que ele está vindo para te atacar. Não, ele nem sabe que você, direito que você está ali. Ele corre na direção do barulho. Então, está pedindo para levar um segundo tiro, né? Se fugisse para o meio do mato, alguns fogem para o meio do mato, mas em geral eles vão correr na direção do tiro. Se fugisse para o meio do mato, ele podia se salvar, tá certo? Mas os animais assim, respondem a símbolos pontuais, tá certo? Vamos dizer, a noção de que os vários estímulos estão numa direção que não tem nada a ver com o que nós estamos sentindo, mas tem que ver uma coisa externa, objetiva, isso só o ser humano tem. Quer dizer que a noção de realidade, de objetividade, é o correspondente do aparato de percepção humana. Não no sentido kantiano da coisa, de que tudo que acontece é uma projeção nossa. Não, não. O que nós percebemos como objetivo é objetivo mesmo. Só que é o seguinte, só nós podemos perceber isso. Né? Então, mais objetivo que nós, só os anjos e Deus. Né? Eles sabem mais a esse respeito, mas nós sabemos bastante coisa. Então, o primeiro passo da inteligência é você conseguir dizer o que está acontecendo. Né? O que está acontecendo comigo, por exemplo. Né? Se você consegue expressar a sua situação, você já andou muito. Porém, a experiência de 40 anos que eu tenho nisso mostra o seguinte: o número de pessoas que eu conheci que não tinham a menor ideia da sua continuidade biográfica, ou seja, não faziam a relação de causa e efeito entre o que eles fizeram num dia e o que aconteceu na semana seguinte, e, ou seja, a conexão, a narrativa da sua vida é totalmente descosida, não tem uma coisa nem nada a ver com a outra. Então, bom, você não sabe contar a sua vida, desgraçado. Você não sabe o que lhe aconteceu e o que você fez, mas você tem opiniões sobre a política, a moral, a religião, etc, etc, etc. Então, nós temos que fazer uma obra de restauração da inteligência. E isso só tem jeito de fazer um por um, que é o que eu estou tentando fazer aqui. É isso. Porém, quanto mais você toma consciência da sua situação, mais você vai descobrir do assunto. Primeiro, ninguém está interessado nela. Você vai saber coisas sobre você mesmo que ninguém vai entender em volta. Se um ou dois entenderem, você é uma pessoa afortunada. Né? Mas é isso que pode dar a você, vamos dizer, um domínio maior sobre o seu próprio destino. Quer dizer, se você sabe os fatores que vieram antes, você tem uma ideia, mais ou menos, pelo menos do lado repetitivo das coisas. Né? Quer dizer, você, por exemplo, cometeu o mesmo erro durante décadas e não perceber que é ali que está o problema. Né? Então, a falta de consciência autobiográfica é geral e, dizer, ela talvez seja um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento da inteligência. Continua sendo ainda hoje. Né? Então, se você vê, por exemplo, o enorme desenvolvimento do gênero autobiográfico desde Michel de Montaigne até hoje no mundo, você vê quanto isto é importante, quanto isto é básico. É isso. E ninguém escreve uma autobiografia sem conseguir, de algum modo, encaixar sua vida no panorama sociocultural da época. De cada vida, uma vida humana ela já basta para mostrar todo um leque de fatores que estão presentes. Por exemplo, as suas ideias, de onde vieram, as suas reações básicas, como você as aprendeu, quais são os modelos que você copiou, tá certo? E copiou sem saber. Não é isso? E se a pessoa não tem essa consciência, o que acontece? Ela vive num estado de autodefesa perpétua. Ela se sente sempre acusada, acuada, não é isso? Desprezada e, evidentemente, tem que produzir argumentos que a defendam disso. Não é isso? Mas, às vezes, essas acusações são preciosas porque elas vão chamar a atenção para certos aspectos que você mesmo não conhecia. Às vezes é uma visão distorcida, uma opinião equivocada que a pessoa tem sobre você. Ela te ajuda. Não é isso? Agora, se você quer se defender dessa opinião, você já entrou no lado errado. Você tem que pensar assim: esse cara, ele está me acusando de uma coisa que eu não sou. Mas o que é que eu sou exatamente? E aonde que eu dei para ele a impressão de que eu sou isso que ele está pensando que eu sou? Então, é uma grande oportunidade. Mas você pode ser até pior do que o sujeito está falando, mas se você não quer saber, então é mais uma oportunidade que vai embora. Então, eu nunca vou parar de insistir nisto. Quer dizer, se lê lá no Erich Wögener, que a ideia básica no início da filosofia foi o filósofo procurar a ordem na sua alma. Porque antes você tinha uma ordem social baseada no modelo cósmico, astrológico, cosmobiológico, como queiram chamar, que era aceita por toda a sociedade e dava um princípio de inteligibilidade ao que acontecia. Na hora que isso acabou, que isso se desfez, e se desfez por impregnação de outras culturas, quer dizer, à medida que um império, uma cidade-estado ia crescendo, ia entrando em contato com outras e absorvendo a cultura delas, ia desmanchando aquilo. Aquilo ficou confuso, de alguma hora que não servia mais. Então, daí surge a filosofia com um novo princípio de ordem. E esse princípio de ordem era baseado na busca da ordem da alma como modelo de aferição para a realidade exterior, partindo do princípio de que todos nós pertencemos à mesma espécie e de que aquilo que determina a ordem na alma de uma pessoa deve ser a mesma coisa que determina a ordem das outras. Então, há um centro que é, vamos dizer, a consciência, e tudo tem que ser referido a esta consciência de modo que ela consiga abranger, vamos dizer, o panorama inteiro, saber onde está e saber para onde vai. Então, isto foi a inspiração originária de Sócrates. Então, é de novo, vamos dizer, a consciência autobiográfica. Isso eu nunca vou parar de enfatizar, nunca enfatizarei o suficiente. Também, como não havendo alta cultura, você não tem pessoas suficientemente desenvolvidas para fazer isso, o número delas é muito pequeno e cada uma delas é muito fraca, então surgem logo os sucedâneos, que são, vamos dizer, identidades que vêm de fora e se colam em você, que você se gruda nelas como se fosse uma muleta. Uma delas é a religião. Esse sujeito usa a religião para isso, diz, bom, essa religião não serve, meu filho. Você está fazendo mau uso da religião. Quer dizer, a ideologia política é a mesma coisa, grupos de referência é outra ainda. E a comunidade de sentimentos, quer dizer, você expressa um sentimento, tem várias pessoas que vêm e concordam com você. Tá? Bom, tudo isso só serve para impedir você de se posicionar individualmente no quadro, na situação, desde um centro que é a sua própria consciência. Você vê, toda a literatura universal ela tem a característica de ser maximamente individualizada. O fenômeno mais característico da literatura universal é o que se chama estilo. E estilo é uma maneira individual de escrever que não é redutível a nenhuma outra. Se você faz estudos estatísticos, por exemplo, de certos giros de linguagem, uso de certas palavras, etc., você vê, de fato, que os estilos literários são incomparáveis. Existe, é claro, um negócio que se chama estilo de época. Quer dizer, que são certos procedimentos que se espalham por toda uma comunidade de escritores. Mas mesmo dentro do estilo de época, o estilo individual continua absolutamente distintos e não são redutíveis um ao outro, jamais. Mas se você pegar, por exemplo, sei lá, o romantismo. Bom, o romantismo, meu filho, vai desde Goethe até Zé de Alencar, você está entendendo? Tudo isso é completamente diferente. Então, vamos dizer, a busca do estilo, a busca da individualidade, você querer ser você mesmo. Né? Agora, o que é o ser você mesmo? É você pegar a sua experiência, que é a mais individual e às vezes a mais incomunicável, e você transformá-la num meio de comunicação. Para isso, você tem que adquirir, aqui, em primeiro lugar, o idioma. O domínio mais completo do idioma é a coisa mais básica para isto. Quem não domina o idioma está numa situação de impotência, por mais falastrão que seja. Porque ele vai falar as coisas de uma maneira cuja eficácia é de curta duração, porque depende de cacuetes do dia, depende de chavões do dia. Então, não tem nada que me entristeça mais do que ver um sujeito defender uma coisa que está certa numa linguagem que foi feita para enganá-lo. Eu não vou citar nomes, mas eu vou dizer o seguinte, todos os porta-vozes do conservadorismo caem nisso. Todos, sem exceção. Ou seja, ninguém se aprimorou neste ponto. Pensaram só no imediato. Ah, precisamos nos livrar do PT, precisamos combater o feminismo, precisamos combater o gaysismo, etc. Bom, esses objetivos são todos muito justificados até certo ponto. Mas é o tal negócio, eu sempre me lembro da piada do sujeito foi fazer exorcismo e chegou lá para o diabo e disse, em nome de Jesus Cristo, não sei o que, daí o diabo saiu e falou, Jesus Cristo eu já ouvi falar, mas você quem é? Então você tem que ser alguma coisa, meu Deus do céu. E esta coisa você se torna, vamos dizer, por assimilação e incorporação de valores universais, inclusive os da religião, evidentemente. Tá certo? Mas uma coisa que eu pergunto é a seguinte, por que você quer ter as virtudes da conduta se você não faz questão de ter nenhuma das virtudes intelectuais ou interiores? Por exemplo, meça, vamos dizer, o seu amor à verdade. O sujeito diz, bom, eu não vou roubar, não vou cometer adultério, não vou fazer isso, isso aqui. Quanto você ama a verdade? Porque a verdade é Deus, meu filho, esse é o primeiro mandamento. Se não tiver amor a ela, você não tem amor nenhum a Deus, então você está fazendo tudo em função de você mesmo, do seu grupo social, então não adianta. As virtudes exteriores têm que vir depois das interiores. E pior ainda, as interiores são até mais fáceis de você adquirir, porque elas têm que vir em primeiro lugar. Né? Quer dizer, antes de você querer praticar o bem, você precisa tentar conhecer o bem e amá-lo. Isso não dá trabalho nenhum, você não precisa fazer nada. Está tudo na sua cabeça. Mas é ali que começa o negócio. Agora, no Brasil, o pessoal só pensa, vamos dizer, na virtude exterior. Mas, sobretudo as virtudes sexuais, a castidade, a fidelidade matrimonial, essas coisas que... que são, por assim dizer, as mais visíveis e as quais a comunidade de fofoqueiros é mais sensível. Eu digo, por que você tem que ter, em primeiro lugar, as virtudes que a comunidade de fofoqueiros está exigindo de você? É? E não aquelas que o próprio Deus está exigindo. Quando ele pôs como primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, vai, então, em primeiro lugar, qual é o aspecto mais óbvio de Deus? É a verdade. É isso? Então, que tipo de verdade Deus quer que você conheça? As grandes verdades universais, ou seja, Ele mesmo, Ele sabe que você não tem capacidade para isso. Mas tem a verdade que você pode conhecer, que é a verdade da sua própria vida. Né? E é por isso que existe o sacramento da confissão, e por isso que ele é tão importante. Né? Porque você sabe o que você está fazendo. Né? E o que você vai confessar? Você vai confessar os seus pecados? Não, você vai começar confessando os seus pecados e no fim, você vai, como diz a Bíblia, você vai confessar que Jesus é o Senhor. Você vai confessar isso quando? Quando você souber. Então, primeiro, você tem que se esforçar para saber. Então, comecemos com essa interiorização, com essa... contar para nós mesmos a nossa própria vida e contá-la diante de Deus, que sabe a parte que nós não sabemos e que complementa a nossa visão. Quer dizer, essa é a verdadeira confissão, que é a confissão solitária feita diante de Deus, da qual a confissão sacramental é somente um carimbo. Porque na confissão sacramental você não vai dizer um milésimo do que você sabe. Você chega lá, tem uma fila de gente para confessar atrás. E você vai começar, né? A contar as memórias de Casa Nova para ele em 10 volumes. Você não vai poder fazer isso. Então você vai dar só o título dos capítulos e olha lá. Não é isso? Então, a confissão sacramental não é a verdadeira confissão. A verdadeira confissão já veio antes. O que chamou de exame de consciência é a verdadeira confissão. E ali vai sacramentar, quer dizer, vai sacralizar aquilo que você fez. Tá certo? E isso existe em grande parte porque quando você fez o exame interior, Deus já te absolveu. Mas você não tem muita segurança disso. Então você se apoia na, vamos dizer, na autoridade da igreja. E Jesus disse que você unir na terra, ficará unido no céu e vice-versa. Então o padre tem autorização para fazer isso. Então é claro que isso alivia a situação. Você pode sair dali convicto de que você foi perdoado. Antes não, você desconfia que você foi perdoado, não tem certeza. Mas o perdão vem na hora da confissão interior. E esse perdão, ele se traduz imediatamente na explicação que Deus lhe dá sobre os seus pecados. Você fica entendendo melhor a coisa. E de onde veio esse entendimento? Não foi você que fez, não. Isso é Deus que está botando lá naquela mesma hora. Então, a criação da alta cultura começa nessa vida interior de cada um. É uma dupla via que se aprofunda dentro de si e se expande para fora para conquistar os meios criados pela alta cultura. Conquistar os estilos, conquistar a linguagem, não é isso? Conquistar mil e um órgãos de percepção que as artes criaram ao longo dos tempos. Esse é o serviço que nós temos que fazer. Agora, é claro que tem coisas que nos irritam e nos chocam, que nós queremos nos livrar delas imediatamente. Mas pensa bem, por que Deus deixou que essas coisas se abatessem sobre nós? Porque nós sempre achamos que o que importa é você estar do lado certo. Eu digo, não, você tem que estar do lado certo pelas razões certas. Se você está do lado certo por comodismo, por hábito, não é isso? Então significa que você não está valorizando o lado certo. É o problema do Eutifron, do Platão. Não é isso? Os caras estão lá discutindo filosofia, etc, etc, e o dono da casa vai dormir. E você descobre, não, ele é uma pessoa boa e tal, mas ele é um homem apenas dos hábitos, da tradição, ele aceita essas coisas porque simplesmente era assim, todo mundo pensava assim, ele também pensa assim. Então ele não está habilitado a lutar por elas. Né? E esse aqui está o ponto. Ele está vendo, milhões de pessoas estão do lado certo, mas você não vê um lutando de uma maneira realmente eficiente. E é por isso, e é exatamente isso que é a situação que nós estamos vivendo agora. Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa, e na segunda parte eu vou botar aqui o Matheus Faria, para que vocês se informem sobre como está esta coisa. Eu acho que cortar a cabeça desse Toffoli é uma das coisas mais importantes. Eu acho que é por aí que esse é o fiozinho que vai desmanchar a malha toda. Entendeu? E ele tem feito... Tem várias pessoas... Quando eu falo que ninguém está fazendo nada eficiente, é mentira. Ele está fazendo uma coisa eficiente, o Dalma Portinho está fazendo coisa eficiente, e várias pessoas estão fazendo coisa melhor que pode. A Joyce Hasselman está fazendo o melhor que dá. Né? Mas sabe o que falta? Falta os organizadores da massa. Eu escrevi isso no Facebook. O Brasil não precisa de líderes, precisa de humildes e anônimos organizadores da massa. Não é isso? Coisa que qualquer comunista sempre soube. Essa virtude o Partido Comunista tem. Ele não deixa ninguém subir. Você vai lá, faz o seu serviço, paga o seu dízimo para o partido e se dê por satisfeito. Se você começar a querer brilhar, né, todo mundo vai ficar contra você. Esse foi um problema do Zé Dirceu. O Zé Dirceu foi muito aparecido e tal. Então, no começo, ninguém confiava nele. Quando o Raul Castro mandou ele ser o comandante da guerrilha, ele chegou aqui e foi... Ninguém queria obedecer o cara, pô. Ele disse, não, ele é um carreirista. É o que se dizia do Zé Dirceu no partido. Ele é só um carreirista. Ou seja, ele está aqui não para servir o partido, mas para servir a si mesmo. E isso no Partido Comunista sempre não pode. E isso está faltando aqui na direita brasileira. Todo mundo quer servir a si mesmo. É isso? Então, bom, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá, eu vou passar aqui vocês para o Matheus Faria. Ele já tem várias perguntas que ele recebeu aqui pelo celular, mas vocês podem mandar outras se quiserem. Aproveitem para perguntar tudo que quer saber a respeito desse assunto aí. Boa noite para todo mundo aí, os alunos do professor Olavo. Para mim é uma honra imensa estar aqui do lado do professor. Tive o prazer de conhecer a família dele, que me recebeu assim de forma muito calorosa. Queria agradecer muito a amizade que a gente fez, né, a recepção que eu tive, realmente demonstram que a criação do professor Olavo em relação aos filhos dele foi exemplar. Bom, o que me trouxe aqui, além do sonho de conhecer o professor Olavo e recebi muitas mensagens pedindo para agradecer o professor por ter aberto as mentes das pessoas, né, tê-las feito pensar um pouco diferente, sair um pouco da caixa, né, Então as pessoas agradeceram muito e pediram para que eu transmitisse essa mensagem para o professor. Então eu estou fazendo agora. Bom, em relação ao pedido de impeachment do Toffoli ainda, o que a gente tem agora são novos elementos que o incriminam ainda mais. O relator do processo do Mensalão, do Petrolão, o ministro Teori Zavascki, mandou agora para o Procurador-Geral da República, que é o titular da ação penal, que é aquele que pode processar penalmente o ministro Supremo, relatos da Polícia Federal que envolvem o ministro Toffoli e um dos empresários de uma das empresas que está envolvida no escândalo do Petrolão, a OAS, que é a empresa da construtora. Bom, então aqui nós estamos falando de ação penal, aquela que pode levar o sujeito para a cadeia. Quais crimes que são, a gente não sabe, a gente não teve acesso a esse relatório, mas a gente vê que ele não tem boas companhias, não anda em boas companhias. O relatório parece que sugere que ele teria frequentado festas, recebido alguns gracejos, algumas vantagens em relação a essa empresa e tal, e essa empresa vai ser de alguma forma julgada por ele em relação àqueles que têm foro de prerrogativa de função que estão vinculados ao processo do Petrolão. Bom, o mandado de segurança que eu impetrar em razão da decisão do Renan Calheiros monocrática de arquivamento do impeachment, eu ainda não o impetrei por uma questão de estratégia. Eu estava esperando, porque foi na semana seguinte, o senhor Álvaro Dias nos apresenta como um defensor, um defensor maior do senhor Fachin, que é um comunista, o qual eu não tenho nenhum apreço, eu considero meu inimigo. Ao longo da sua campanha midiática para indicação do senhor Fachin, eu fui um grande opositor a ele. Então eu estava esperando para ver se ele ia ser nomeado ou não. E eu tenho 120 dias para fazer, até contado da decisão do Renan Calheiros, né? Seu prazo decadencial para que eu impetrasse o mandado de segurança. Eu ainda estou no prazo e estava esperando o seu Fachin entrar no Supremo, se ele fosse entrar, para que eu pudesse afastá-lo do julgamento do meu mandado de segurança. Então, ele tomando posse, eu vou impetrar o mandado de segurança e já vou colocar no capítulo primeiro do impedimento dele, da suspeição dele, para ser mais técnico, em relação à possibilidade dele julgar esse processo meu, que também coloca de volta no cenário Toffoli no impeachment. Bom, superado esse assunto, é um outro assunto que eu conversei com o professor, queria até saber da opinião do professor, em relação ao movimento que eu entendi que legítimo, que é o movimento de interdição da Presidente da República. Né? Para que você possa ser Presidente da República, você tem que estar em pleno gozo das suas faculdades mentais, para que você seja titular de direitos políticos. Então, um dos elementos de elegibilidade, você só pode ser elegível se você tiver os direitos políticos. E para ter direitos políticos, você tem que ter a capacidade civil plena. E ela tem demonstrado, ao longo do tempo, e de uma forma mais substantiva, pelo menos na última declaração dela em relação à mandioca, né, e da mulher sapiens, que realmente está faltando a ela a rigidez mental para que ela possa, então, conduzir a nação. Né? Seja no trato social da vida privada, muito mais, com mais razão ainda, na vida pública e na condição do país, dentro do contexto que o país se encontra hoje. Então, eu lancei, utilizando já um jargão que já tem na internet, eu usei o movimento, então, da interdição já. Interdição já. Interdição já, ela pode ser feita por parentes da Dilma, que aí eu acredito que nenhum parente vá querer interditá-la, mas também pode ser feita pelo Ministério Público do Estado. E nesse caso, como ela reside lá no Distrito Federal, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MPDFT. Então, se algum membro do Ministério Público estiver nos ouvindo e tal, pode ajuizar então essa ação de interdição, que eu acho que seria um dos caminhos para tirá-la do poder, por incapacidade civil. Né? Que professor Olavo? Eu acho essa ideia muito boa. Eu acho que nessas horas a gente tem que ser inventivo e usar quaisquer instrumentos que apareçam. E quanto mais inusitado, melhor. Isso aí é perfeito, quer dizer, você contorna toda a questão do impeachment e vai direto ao ponto. Mas o impeachment é uma decisão política, você depende do Congresso inteiro, é uma coisa muito problemática e toda a classe política sabe do risco que ela corre se ela votar um impeachment. Porque ela é a seguinte na linha dos suspeitos, é a classe política inteira. E o senhor acha que ela tem capacidade civil para... De jeito nenhum, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso aí pode testar, hein? Dá uma bateria de teste de inteligência para ela, você vai ver. Qualquer laudo psiquiátrico, acho que afastaria. Mostrar que não tem capacidade. É. Isso é uma coisa que todo mundo, acho que comunga, né? Acho que é uma experiência que as pessoas... Está bem visível para as pessoas que ela está perturbada, né? Na última fala dela, inclusive... Um problema de dicção, assim, com uma fala um pouco carregada, parecia que estava sob efeito de algum medicamento. Então, é uma coisa que a gente tem que realmente levar a sério e levar para as autoridades que têm a competência para isso. Eu, infelizmente, não sou membro do Ministério Público do Distrito Federal. Se eu fosse, eu já teria ingressado com essa ação. Essa ação, o trânsito dela é um juiz de direito que vai julgar e o juiz vai entrevistá-la pessoalmente e vai sentir se ela tem ou não condição de para os atos da vida civil. Né? E aí também com base em pareceres de médicos, né? E pareceres de psiquiatra. Então eu acho que aí é uma boa estratégia, eu acho que ela é válida, ela está dentro do direito, né? dentro das instituições ainda de direito, dentro outras que a gente está propondo. Tem uma outra ação também que a gente propôs, que é uma ação popular, é da Smartmatic, a empresa venezuelana que todo mundo conhece, né, que vem fraudando aí as eleições e tal na América Latina, tentou fazer nos Estados Unidos também, né, e foi descoberta. Então eu visualizei ali que seria muito complexo e muito, muito, muito difícil provar a fraude na eleição em si mesma considerada no Brasil. Primeiro porque eu não tinha elementos técnicos, segundo que esse processo ia se alongar demais, e terceiro, que sempre teria esse discurso de que é um terceiro turno, esse discurso que é o querer revisar o que o povo decidiu, né? que a fraude ela é um absurdo e tal. Só que, verificando todo o processo administrativo de licitação dessa empresa, eu verifiquei ali várias fraudes. Fraudes em relação às habilitações técnicas, econômicas e financeiras, fraudes em relação aos quadros societários, fraude em relação ao capital social da empresa, salvo melhor juízo, era de R$12 mil, para um contrato de mais de 180 milhões. Então, assim, essas empresas, esses consórcios que foram criados, eles não tinham a menor condição técnica, econômica e financeira para participar do projeto, do objeto licitado. Então, eu fui pela premissa. O objeto da ação da Smartmatic é uma ação de direito administrativo. É uma ação que fala que esse contrato que foi realizado com essa empresa, ele não é adequado e não seguiu todas as normas de direito administrativo que devem ser seguidas para o processo de licitação. E também que o objeto licitado, que é um termo que foi criado, um neologismo petista, que chama exercitação de urnas. Então eles licitaram para fazer exercitação de urnas. Exercitação de urnas é qualquer coisa. Que ninguém sabe o que é. Né? E uma das coisas que estão como objeto do contrato é a transmissão dos dados dos TREs para o TSE. E aí que foi identificada a fraude em relação em outros países, como é que funcionaria essa fraude. Mas isso não é objeto da ação popular. Porque na licitação. Na licitação. Eu não quero provar que teve fraude nessa transmissão. Para mim isso não importa. O que importa é que ela não poderia estar ali, porque ela não é idônea para isso. E também, eu quis mostrar o seguinte, a gente tem que responsabilizar essas pessoas, porque elas causaram prejuízos para a União, financeiros, porque o contrato foi muito alto. Prejuízos para o sistema volitivo do povo, porque elas minaram aquela expressão popular do voto, que é básico. E também... Essa empresa, ao fazer isso, ela teve por objeto uma coisa que é indelegável, que é o poder do Estado, que é o poder de decidir quem vai conduzir o país. Então isso tem que ser se o Estado tem que existir, eu acho que ele tem que existir, mas tem que ser pequeno, tem que ser enxuto, tem que ser eficiente, ele tem que existir exatamente para exercer esse tipo de atividade, que é uma atividade do Estado em si mesmo, pela sua própria sobrevivência e pela sua própria forma de organização. Então, são aquele mínimo que tem que existir no Estado. Então, e esse mínimo foi simplesmente delegado para uma empresa privada. E o Estado tem empresas públicas que já fazem serviços de informática para o Estado. Uma delas é o SERP, que cuida de toda a Receita Federal, parte da Polícia Federal usa os sistemas do SERP. A DataPrev, que cuida de todo o sistema de benefícios previdenciários, é uma empresa pública também. Então, por que não essas empresas fazerem a tal exercitação, né? Por que delegar isso para uma empresa, principalmente uma empresa estrangeira, de origem de um país que, sabidamente, não vive em um Estado democrático? Muito diferente do que falou o nosso Marco Aurélio, chefe para assuntos especiais da presidência, Marco Aurélio Garcia, que diz que na Venezuela, no documentário que eu vi, uma reportagem, diz que na Venezuela há plena democracia. Eles só estão vivendo uma crise. Né? A crise provavelmente é só a insatisfação do povo com a ditadura. Né? Realmente é uma crise, mas não é democrático. Aquele país não é democrático. Isso até avilta a inteligência média. Né? Então, basicamente, são essas duas frentes que a gente tem lutado desse ativismo judicial. Por um lado, a gente quer que o Toffoli seja responsabilizado no plano político, por outro, no plano administrativo, através da Smartmatic. E aí, curiosamente, eu pedi para que, como eu não tenho acesso a todos os dados e a composição do Tribunal Superior Eleitoral em relação aos funcionários do Tribunal Superior Eleitoral, a lei faculta a mim pedir para que o tribunal indique aqueles que seriam responsáveis pelas contratações. A lei me faculta isso. O juiz, de forma correta, seu costumeiro acerto, determinou que o senhor Dias Toffoli, como presidente do TSE, indicasse quais seriam então essas autoridades, quais seriam esses servidores que foram responsáveis por essa no prazo de 10 dias, por essa contratação. A União, que deveria coadjuvar comigo, deveria ser litisconsorte minha na ação, ela defendeu essas empresas, uma petição que é muito melhor do que a petição apresentada pelas próprias empresas. Então a União foi advogada muito mais das empresas do que as próprias empresas pelos advogados que contratou. E recorreu dessa decisão do juiz, que determinou que o Toffoli dissesse quais eram as pessoas responsáveis. Porque o Toffoli estava, se não cumprisse aquele prazo de 10 dias, poderia estar incorrendo em crime de desobediência. Né? E aí seria mais um elemento para que, se a gente pudesse mandar para o Procurador-Geral da República e se avolumar aquele que já corre em relação às empresas das empreiteiras. Então, o tribunal, através do desembargador do TRF, entendeu que os documentos que já tem no processo já são suficientes. Isso aqui é uma novidade que ninguém sabe. Os documentos, a decisão foi publicada e nem abriu o prazo ainda. Então é uma decisão de anteontem. O desembargador disse que já há documentos no processo que são suficientes para saber quem deve responder por ele. Ou seja, ele deu provimento ao recurso da União. Falou que a União está certa. Então, eu estou errado de ter pedido os dados para as pessoas, para o professor Toffoli. Então, quer dizer que o responsável pelas contratações, né, o tribunal me deu essa chance, agora eu vou te falar quem é, é o senhor Toffoli. O senhor Toffoli é que vai virar réu agora na ação da Smartmatic, a ação popular. Ele não quis falar que era ele, né, obviamente. Quer dizer, então, que se as pessoas já estão citadas nos documentos, isso. Quem está citado é o Toffoli, então é ele mesmo. É ele mesmo. Então é ele mesmo que vai ser citado. Esperteza demais é burrice. É, exatamente. Então ele foi e levou para o tribunal, ele deu a bola para a gente chutar. Né? O tribunal deu uma decisão que, ou em tese, o favoreceu, mas na verdade não. Na verdade, o tribunal só deixou mais redondo o processo, porque realmente os documentos já são suficientes mesmo. Depois, revendo o processo, eu vi que o tribunal tinha razão. Eu realmente não precisava pedir para o Toffoli dizer quem era o responsável, porque é ele mesmo que é o responsável. Então, ele vai se virar réu nessa ação também. Então, basicamente, são essas atividades que eu venho desenvolvendo. E através do meu Facebook também, eu comento algumas coisas que saem na mídia, e tento interpretá-las de forma jurídica, tento trazer talvez uma perspectiva diferente do que a mídia traz, né, das consequências daquilo. Então é basicamente esse tentativa de entendimento, de criar uma massa crítica maior, sob o ponto de vista jurídico, sob o ponto de vista, né, intelectual, para que a gente possa criar então as condições necessárias para a substituição do poder da Dilma, né, do PT e dessa formação que existe, porque a gente tem que colocar alguma coisa no lugar depois. E temos que ter pessoas habilitadas que se interessem, né, para ocupar esses espaços que foram ocupados por essas pessoas durante tanto tempo. Então essa ocupação é que a gente está tentando fazer. E convido todo mundo a fazer o mesmo, né? Exercer essa cidadania, exercer esse dever, né? O professor Olavo falou muito sobre direitos, né? As pessoas falam que têm muitos direitos, e realmente as pessoas elas têm muitos direitos, mas elas esquecem que elas têm deveres também, né? E os deveres dela, elas só podem pugnar, pedir por esses direitos se elas tiverem kit com a democracia. Então ela tem que exercer os deveres também. Então eu estou exercendo de alguma forma um dever que é o da minha consciência, né? E um dever que é de cidadão brasileiro. Então basicamente essas atividades que eu venho desenvolvendo e através do Facebook, do Twitter também. E aí tive o privilégio de fazer um hangout com o professor, né? Foi o primeiro hangout. O primeiro hangout a gente nunca esquece, né? E nem desse aqui. Esse aqui é inesquecível para qualquer um. Imagino que é o sonho de muita gente. Imagina não, é o sonho de muita gente. Tem mais pergunta chegando aí? Tá chegando? Eu tenho aqui no Facebook, eu recebi assim muitos comentários e pediram para fazer algumas perguntas para o professor Olavo. Então, deixa eu ver aqui. Estamos sem internet aqui. Vou ligar a internet aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui. E as pessoas acham que querem às vezes uma solução mais rápida, mais pronta, mas é preciso entender que a justiça leva um tempo, né? E tem um tempo que é fisiológico da justiça. E tem um tempo que passa a ser patológico, né? Mas esse tempo fisiológico é necessário, as pessoas precisam exercer o direito de defesa, o contraditório, né? O devido processo legal. A gente não pode atropelar certas fases, apesar da nossa angústia ser muito grande. Mas a gente não pode fazer isso, sob pena da gente se equiparar a eles, né? Que não respeitam coisa alguma, não respeitam direito nenhum que esteja contrário aos anseios deles. Então as pessoas querem às vezes uma solução muito rápida, mas se esse processo for julgado improcedente, como o impeachment foi de forma arbitrária pelo senhor Renan Calheiros, isso já é uma vitória, porque a gente está falando sobre isso, a gente está conhecendo esses instrumentos, né? E essa consciência é a que é mais importante. Efetivamente o provimento dessa ação é muito importante sob o ponto de vista pragmático, sob o ponto de vista de curto prazo. Mas a discussão sobre esse problema e a existência desses mecanismos e a conscientização coletiva das pessoas é tão importante quanto essa vitória. Porque a gente precisa preparar uma sociedade para essa vitória, né? E isso passa pelas aulas do professor, isso passa pelos livros do professor, pelos livros da alta cultura, né? Que o professor Olavo estava falando antes. Então, a construção dessa sociedade mais engajada é que vai possibilitar que a vitória realmente seja levada a um tempo maior, né? Que ela seja eternizada de alguma forma no Brasil, que é o que todo mundo deseja. Eu tenho aqui, professor, muitas menções elogiosas e de agradecimento, né? E as pessoas perguntam aqui, o que o senhor acha, por exemplo, se o PSDB está barrando o impeachment, por que razão que você acha que ele está barrando o impeachment? Bom, o número de políticos envolvidos em toda essa coisa é enorme. Você não pode dizer o Mensalão comprou o parlamento inteiro. Todo mundo ali está de rabo preso. Então, eles ficam divididos, porque por um lado o eleitorado está exigindo uma coisa, mas por outro lado, se eles derem essa coisa, vai sobrar para eles também. Uhum. Então, nós estamos numa situação, na verdade, de total ilegitimidade. Quer dizer, isso que você disse agora, vamos dizer, da União intervir no processo, onde ela era interessada, né, no processo, e ela defende o réu. Isso mostra a profundidade do aparelhamento do Estado. O Estado inteiro virou, vamos dizer, uma burocracia a serviço de um partido. Então não há mais Estado de Direito, não tem mais democracia, não tem mais coisa nenhuma. Quer dizer, nós estamos em plena ditadura. E o membro do Ministério Público, professor, que tem que dar um parecer, o procurador da República, que oficiou nesse processo, disse que a minha ação contra a Smartmatic era um revanchismo da classe média. Que a minha petição era um revanchismo da classe média. Depois eu fui, e assim, realmente uma intervenção muito desastrosa, assim, né? Realmente foi muito infeliz ali nas colocações dele. E aí eu fui verificar que ele fez mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, e falou sobre controle da mídia e aspectos da mídia e controle de massas. E as referências bibliográficas da dissertação dele são todos esquerdistas e muito esquerdistas. Não, mas eu estou negociando. Isso aí já é uma coisa sabida, que ele está na liderança universitária hoje, estará na liderança do país dele 30 anos. Isso, uhum, é inevitável. Uhum. O que você meter na cabeça deles hoje é o que vai virar lei amanhã depois. Exatamente. Quer dizer, quando estava no tempo de reagir contra isso, ninguém queria saber. Ninguém queria saber, né? E concurso público, a gente estava até conversando, né, professor? O concurso público, ele é uma máquina de fazer esquerdistas. Porque é extremamente complexo, o direito. É uma inflação legislativa, a quantidade de leis que existem é uma coisa absurda. Quem conhece ou tem algum familiar ou amigos ou próprio aluno do professor sabe, a quantidade de legislação, de doutrina, de posições de tribunal que o estudante tem que conhecer para ser aprovado num concurso. É muito difícil. E aí ele tem que sofrer um total isolamento social, de relações interpessoais. Ele tem muitas renúncias para ser aprovado num concurso. E as bancas dos concursos são esquerdistas e absolutamente aparelhadas. Quer dizer, é o sistema gramsciano, quer dizer, ele se aproximou das universidades 40 ou 50 anos atrás para preparar isso. Quer dizer, nós não estamos lutando contra uma coisa que apareceu do dia para a noite. Uma coisa que levou meio século para ser feita. E o pessoal está com pressa, e se não dá certo da primeira, eles ficam desiludidos. Fala, ei, pode sentar na cadeira e esperar, isso vai levar muito tempo. E se você, vamos supor, você vota o impeachment da Dilma, eu falei, isso aí é mais do que insuficiente para resolver o problema. Você veja, nós só nos livraremos das pessoas se as possibilidades de ação política delas forem totalmente eliminadas. Você tem que caçar os mandatos, os direitos políticos das pessoas para sempre. Tem que tirar da vida pública. Porque se elas estiverem por aí, elas vão fazer de novo a mesma coisa. É como essa casa dessa Érica Tocai, né? Cocai. Quer dizer, o Malafaia desmascarou em público, mas isso não basta. A mulher cometeu um óbvio infração a decoro parlamentar. Você não tem mais maior infração de direito parlamentar do que você, o decoro parlamentar, do que você apresentar uma proposta de lei sob falsos pretextos. Uhum. Mentindo até sobre o texto da própria lei. Ela diz que a lei diz uma coisa e quando você vai ver, a lei diz outra. Tem que caçar o mandato, desgraçada, já. Mas isso não acontecerá se o parlamento não for, vamos dizer, pressionado a fazer isso. Um estelionato parlamentar. Estelionato parlamentar, claro. A mulher não pode continuar ali. Então, não se pode perder uma oportunidade dessa. Quando a pessoa faz uma coisa dessa, nós temos que destruir aquela pessoa. A pessoa diz, nós vencemos o projeto. Vencer um projeto não quer dizer nada. A gente está apresentando outro projeto. Ou então implanta a mesma coisa por via administrativa, contornando o parlamento. Uhum. O que tem que vencer são pessoas, tem que tirar pessoas da vida pública. Essa é a coisa básica. O professor falou muito bem em relação às leis. As pessoas acham que os projetos de lei têm no Brasil uma quantidade de regulamentação infralegal absurda. A quantidade de portarias, de decretos, que regulamentam, que extrapolam o poder de regulamentar, que são normativos, que as pessoas não sabem. É uma coisa absurda. Então, passa uma lei com uma roupagem e a sua aplicação e regulamentação é o passo que o PT quer que claro, tenha. Claro, é completamente diferente. Completamente diferente. Eu vou dar um exemplo muito simbólico, muito importante. O caso da Graça Foster do Petrolão. Vocês lembram que o Tribunal de Contas da União ia sequestrar os bens dela? Arrastar todos os bens dela, porque eventualmente ela poderia ter causado, por um ato dela, prejuízo à estatal. Isso é óbvio que ela causou, né? Mas eles iam deixar indisponíveis os bens dela, tá? O advogado-geral da União, o senhor Luiz Inácio Lucena Adams, ele foi ao TCU defender a Graça Foster. O advogado-geral da União é o chefe da advocacia da União. Ele deveria estar lá pedindo, tentando descobrir mais bens da Graça Foster, para que fossem mais bens fossem disponibilizados. A Graça Foster se desfez de dois apartamentos, fez uma doação para um filho, para uma filha, tá? E o Tribunal de Contas da União, com a defesa do senhor Luiz Inácio Lucena Adams, liberou os bens da Graça Foster. Um dos pretextos para fazê-lo seria que o prejuízo era tão grande que aqueles bens seriam insuficientes. A quantidade, aquilo, memória irrelevante para o... Realmente é uma coisa que causa espécie da maior... E existe uma lei que diz que o advogado-geral da União pode defender dirigentes da administração indireta de fundações e autarquias. A lei fala isso. Eventualmente, se tiver caracterizado alguns elementos e essa pessoa, esse agente solicitar o advogado-geral da União, aí passa por certos requisitos e ele pode sim defender um agente público. Mas não pode em uma empresa pública. E aí, por meio administrativo, o senhor Lula... irregularidade em cima de irregularidade. O senhor Lula fez um decreto e aí o próprio advogado da União fez uma portaria, dando a ele poderes para atuar perante o Tribunal de Contas em relação a agentes públicos vinculados a empresas públicas. E não pode, isso não pode acontecer. Então essa defesa dele é inconstitucional, ela feriu, porque né, o que a Constituição determina é que você possa regulamentar leis para sua aplicação, mas não ampliar o objeto da lei. Você não pode inovar na ordem jurídica. E ele o fez casuisticamente para defender a senhora Graça Foster. A senhora Graça Foster, quando eu fui no parlamento, fiquei no plenário, aquele senador Rodolfo Rodrigues, do PSOL, estava falando sobre a doutora Graça Foster. Parece que no parlamento ela é tratada como doutora, né, Graça Foster. E quando ele acabou a fala, eu fiz uma intervenção ali, consegui falar para ele sobre o impeachment e tal. Ele falou que ia dar o apoio necessário ao impeachment. Nunca deu uma palavra sobre esse assunto. Aliás, nenhum senador da República o fez. E poderia ter feito. Porque das decisões do presidente do Senado, cabe recurso de qualquer senador ao plenário. Então, se o Renan Calheiros der uma decisão arquivando, qualquer senador poderia, qualquer um, poderia fazer um recurso ao plenário do Senado para que aquela matéria fosse submetida a todo o plenário. Isso é coisa mais do que na cara. Não adianta contar com a classe política. Não adianta contar com nenhum membro do establishment. Nada, nada, nada, nada. Nós temos o povo de um lado e o estamento burocrático de outro. Esta é a verdade, esta é a situação. O que o Raimundo Faura escreveu ainda está... Hoje está mais claro do que nunca. Então, vamos dizer, vamos pelas vias institucionais. Mas elas foram criadas para criar a situação que está aí. Elas foram criadas para criar a hegemonia petista. Todo mundo sabia disso já em 88. Já estava claro isso aí. Agora, estamos esperando o quê para admitir que o que acontece, acontece? Agora, eu acho muito importante tudo isso que você está fazendo. Eu considero o ativismo judicial uma coisa absolutamente indispensável. E eu acho assim, que tem que estar o dia inteiro fiscalizando o que essa gente faz e escrever, não ler o processo. Mesmo que o processo não dê em nada, não tem importância. O processo não funciona só pelo seu resultado legal. Funciona pelo seu resultado político também. E isso a esquerda sabe há 100 anos. Quer ver esses processos que moveram contra o Fidelix, Levi Fidelix... Coisa mais absurda, mas eles não perdem a oportunidade. Eles sabem que o processo é ridículo, mas e daí? O processo é feito para atrapalhar a vida do réu. E Simone Weil dizia que para o réu inocente, o simples fato de ser processado já é um castigo. É o escândalo do processo, né? O processo é sempre um escândalo, é dor de cabeça, é despesa, é perda de tempo e paralisa uma pessoa. Então o processo é feito para todas essas finalidades. É uma arma de combate político. Qual é o problema? Ah, não podemos usar a lei para essas coisas políticas. Fala, mas e o outro lado pode? O outro lado pode, inclusive, com uma coisa inusitada que aconteceu agora, nessa última semana, o habeas corpus do Lula. O habeas corpus do Lula é impetrado por um ativista petista, que não é advogado, me parece, porque você não precisa ter capacidade postulatória para ingressar com um habeas corpus. Você não precisa ser advogado para impetrar um habeas corpus. E você pode impetrá-lo a favor de qualquer pessoa, né? Você não precisa ser em razão de você mesmo. Você não precisa se defender através de um habeas corpus. Um terceiro pode. O que não pode é você tentar defender com um habeas corpus a revelia do impetrado. Então o Lula não queria aquele habeas corpus. E se manifestou que não foi ele que o fez e também não queria que aquilo fosse feito. Uma coisa ridícula. A peça merece ser lida pelas pessoas. Há assim, diversos elementos falando sobre o Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, o depreciando o Mensalão, que foi um golpe de Estado. O julgamento que teve o Mensalão foi um golpe de Estado. Não corromper todo um poder. Isso não é golpe de Estado. Né? O golpe de Estado foi o julgamento, foi o Zé Dirceu ir para a cadeia. Isso é golpe de Estado. Agora, o Zé Dirceu ter participado do Mensalão, isso realmente não é golpe de Estado. Então, essa petição aí que esse cidadão impetrou em favor do Lula, na verdade, o prejudicou. Então, ativismo judicial às avessas. Às avessas. Porque ele foi, tentou ajudar o Lula e atrapalhou o Lula. Colocou o Lula em destaque. Já temos, então, um relator que é prevento para futuros habeas corpus, que o Lula eventualmente vai precisar. A gente torce muito para isso. Mas, nesse momento, ainda não tinha nenhum tipo de decisão que pudesse colocar a liberdade dele em risco. A gente está torcendo muito para que isso aconteça, né? O Brahma. Sabe aquela propaganda, aquele que ele fez lá, correndo na esteira e tal? Vocês viram esse vídeo? Vi. Me lembrou muito aquela voltinha de moto que o delator do Mensalão, o Roberto Jefferson, fez antes de ser preso. Ele falou que ia dar uma voltinha de moto. Fizeram um filmezinho dele, se divertindo e tal, aí logo na sequência ele foi preso, porque ele queria fazer aquilo. Então aquela corridinha do Lula na esteira, espero também que tenha o mesmo propósito, que seja uma corridinha para, assim, né? Preparar fisicamente. Se preparar, claro. É muito chato lá, tá lá dentro, não pode correr lá dentro, né? Você não consegue correr dentro de uma cela. Então, realmente, a gente vê que ele está se despedindo da liberdade, né? E a musiquinha do fundo, se não me engano, fala de Brahma. Que é de Brahma, não sei o que é da Brahma. E aí descobrimos que o codinome dele aí não é Beija-Flor, é Brahma, né? Então, nós vamos, todo mundo do Brasil inteiro, nós vamos encher a cara quando esse cara for preso tomando Brahma. Né? Então é isso, gente. Eu acho que hoje já deu, né? Deu demais. Obrigado pelas informações todas, por tudo que você está fazendo, né? Eu acho que é uma oportunidade ímpar vocês terem ele aqui para informá-los. Essa coisa toda vocês ouviram, ninguém está sabendo. Ninguém está sabendo. Então tá bom, gente. Até a semana que vem. Muito obrigado. Obrigado.